Graça e paz, irmãos. Nós vamos continuar nossa devocional e vamos ler o capítulo 2 do livro de Primeira Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 2. É um livro cheio de genealogias e esse capítulo inteiro é um livro de genealogia. Você pode perguntar por que o pastor não pega um texto e ministra sobre esse texto? E eu vou responder novamente. Eu já falei isso algumas vezes. O objetivo desse trabalho, dessa devocional, não é fazer estudos bíblicos nem pregações. O objetivo é ler a Bíblia com você. Ler a Bíblia com você. E mesmo textos que normalmente as pessoas pulam, então é uma oportunidade, já que esse texto vai para o blog depois, de nós termos essa leitura bíblica com características totalmente diferentes, dependendo do livro, dependendo dos capítulos. E nesse caso, o capítulo inteiro é genealogia. Então vai ser uma devocional mais curta. E o objetivo será atingido se nós lermos o capítulo. Quero que você coma da Bíblia, coma o conteúdo que a Bíblia tem. Eu creio tanto no poder da palavra do Senhor, ainda preciso crer muito mais, mas creio na palavra do Senhor e sei que tudo que vier da palavra do Senhor pode abençoar de uma maneira ou de outra, tá bem? Então vai ser uma devocional mais rápida. Por quê? Porque não há nem elementos históricos, linguísticos, geográficos, geopolíticos, não há ministração pastoral efetivamente. O que poderia acontecer são estudos acerca dessas quatro tribos que são destacadas aqui. Então, embora o Antigo Testamento apresente várias listas com as 12 tribos de Israel, somente quatro estão redigidas em forma genealógica. Em primeiro lugar, aqui. Em segundo lugar, você vai encontrar em Gênesis 29, dos versículos 31 em diante. E também vai encontrar no capítulo 30, versículo 24, e no capítulo 35, dos versículos 16 a 20, e no capítulo 2, no versículo 3. Vai encontrar em Gênesis 35, entre os versículos 22 e 26, e em Gênesis capítulo 46, versículos 8 a 27, todos esses textos nós já ministramos, quando ministramos o texto. Primeiro você tem na sua Bíblia, segundo, nós já também. Você também pode ter ouvido estudos, pregações, né, do que esses textos falam de Gênesis até aqui. E terceiro, você pode ter ouvido a irmãos que são bastante fiéis a essa devocional e ouvem todos os dias há 5 anos, quase todos os dias, ou todos os dias. Então, é uma oportunidade, mais uma vez, de visitarmos a Bíblia e ler mais um capítulo, um capítulo de genealogia, com paralelo em Gênesis 35, versículos 23 a 26. Ótimo! Faço a leitura, portanto, desse capítulo e repito, vai ser mais breve porque é só genealogia, não há muito o que dizer, a não ser se nós fôssemos fazer um estudo específico sobre cada tribo. E não é o propósito. O propósito da devocional é a leitura do capítulo bíblico. Essa é a resposta para a sua possível pergunta. Assim diz o texto, os filhos de Israel. Esses foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gader, Gade e Aser, ou Asser, como alguns pronunciam em Israel, ou Asher, como alguns pronunciam também. Quanto à descendência de Judá, os filhos de Judá foram Er, Onã e Selá. Esses três filhos lhe nasceram da filha de Sua, a Cananeia. E Er, o primogênito de Judá, praticou o que o Senhor desaprova e por causa da sua conduta perversa o matou. Que triste, né? Contudo, Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Pérez e a Zerá, e Judá foi pai de cinco filhos ao todo. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramul, e os filhos de Zerá foram Zinri, Etã, Emã, Calcol e Dara, cinco ao todo. O filho de Carme foi Acar. Ele foi conhecido como perturbador de Israel e causou grande desgraça à nação ao violar a proibição de se apossar de objetos sagrados. Mais uma vez, o texto destaca alguém que fez o que era mal perante o Senhor. Nesse caso, é chamado de perturbador. No primeiro caso, do primogênito de Judá, praticou aquilo que Deus desaprova. Aqui, um perturbador. Versículo 8. E o filho de Etã foi Azarias. Os filhos que nasceram de Esrom foram Jerameel, Rão, Quelubai, Caleb. E Rão gerou Aminadabe. Aminadabe gerou Naasson, príncipe e líder dos filhos de Judá. Naasson gerou Salmá. Salmão e Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito. O segundo foi Abinadabe, o terceiro chamou-se Simeia, o quarto Natanael e o quinto Radai, o sexto Ozem e o sétimo Davi. Uma paradinha. A ênfase principal do primeiro livro de Crônicas repousa sobre a história do reinado de Davi. Então, por isso, em todas as genealogias que poderiam ser contadas das 12 tribos, nós estamos passando pela tribo de Davi. O livro de Primeira Crônicas repousa sobre o reinado de Davi. E o segundo livro de Crônicas vai tratar do reinado de Salomão, filho de Davi. Por isso, então, aqui em 1 Crônicas, capítulo 2, estamos transitando pela ascendência de Davi. Muito bem, repetindo, 13, Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, o segundo filho foi Aminadabe, o terceiro chamou-se Simeia, o quarto Natanael, o quinto Radai, o sexto Ozem e o sétimo Davi. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Os três filhos de Zeruia foram Abissai, Joabe e Asael. Abigail deu à luz a Amasa, filho do ismaelita Jeter, e Caleb ben Hezron, ou Caleb, filho de Hezron, teve com sua esposa Azuba uma filha chamada Geriote. Esses foram os filhos de Azuba, Jesser, Sobabe e Ardon. Com a morte de Azuba, Caleb tomou por esposa Efrate, com quem teve Ur. Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezabel. Algum tempo mais tarde, Hezron, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, Aba, pai e mestre de Gileade, e ela deu à luz um filho que recebeu o nome de Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades em Gileade. Jesur e Arã conquistaram Avote Jair, as fazendas de Jair, bem como Kenate e suas aldeias ao redor, ao todo 60 cidades. Todos estes foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Hezron, em Caleb Efratá, ou, como conhecemos, Caleb de Efratá, a mulher de Hezron, Abia deu à luz um filho chamado Azur, ou Assur, que foi o fundador de Tecoa. Esses foram os filhos de Jerameel, o filho primogênito de Hezron. Rão, o mais velho, Buna, Orem, Ozem e Aías. Jerameel teve outra esposa chamada Atara, que foi a mãe de Onã. Estes foram os filhos de Rão, o primogênito de Jerameel, Maás, Jamim e Eker. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E esses foram os filhos de Samai, Nadabe e Abizur. O nome da esposa de Abizur era Abiaiu, e lhe deu dois filhos, Abã e Molide. E os filhos de Nadabe foram Selade e Apaim. Selade morreu sem ter filhos. O filho de Apaim foi Izi, pai de Sessã, que foi pai de Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. E Jeter também morreu sem ter filhos. Esses foram os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Foram esses, portanto, os descendentes de Jerameel. Sessã, ou Sesã, não teve filhos, apenas filhas. Entretanto, tinha Sesã um escravo egípcio cujo nome era Jará. Concedeu, pois, Sesã uma de suas filhas por esposa a Jará, seu servo, e essa deu-lhe um filho chamado Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Zabade, Zabade gerou Eflau, Eflau gerou a Obed, Obed gerou Gel, Gel gerou Azarias, Azarias gerou Elés, Elés gerou Eleasa, Eleasa gerou Sismai, Sismai gerou Salum, Salum gerou Jecamias, e Jecamias gerou Elisama. Esses foram, pois, os filhos de Caleb, irmão de Jerameel, Messa, o filho primogênito, que tornou-se pai de Zife, e seu filho Maresa, pai de Hebrom. Esses foram os filhos de Hebrom: Corá, Tapuá, Requém e Semá. Semá gerou Raão, que veio a ser pai de Jorqueão. Requém gerou Samai. O filho de Samai foi Maom. Maom foi pai de Betzur, Aefá, e Efá, concubina de Caleb, deu à luz a Arã e a Moza, e também Gazês. Arã deu origem à cidade de Gazês. E foram os filhos de Jadai: Regem, Jotão, Gesã, Pelete, Efá, Saaf. A concubina de Caleb, Maacá, deu à luz dois filhos, Seber e Tiranã. E Maacá ainda teve Saaf, que se tornou pai e líder da cidade de Madmaná, e Seva, que foi pai e líder de Macbena e de Gibeá. A filha de Caleb chamava-se Aksa. Esses foram os descendentes de Caleb, filho de Ur, o primogênito de Efrate: Sobal, pai e fundador de Kiriate-Jearim; Salma, pai e fundador de Belém; e Haref, pai e fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, pai e fundador de Kiriate-Jearim, foram os habitantes de Aroé, metade dos Manaatitas. E os clãs de Kiriate-Jearim: os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Miraeus. Desses tiveram origem os Zorateus e os Estaloeus. Os descendentes de Salma foram cidadãos de Belém e de Atrote, Be-Iová, ou Atarote, Bet-Joabe, como conhecemos. Os Nefotatitas, metade dos Manaatitas, e os Zoritas, e o grupo dos familiares dos escrivãos que viviam em Jabes: os Tiratitas, os Semeatitas, os Jucatitas. Esses foram os queneus, descendentes de Ramate, antepassado e pai da casa de Behav, clã de Recabe. Louvado seja o nome do Senhor pela leitura da sua palavra. Eu tenho certeza absoluta que Deus não permitiu, que Deus só permitiu que essas genealogias ficassem no livro sagrado, na Bíblia, para a memória, para a história, para a lembrança, uma forma de contar a história e de honrar muita gente e também apontar alguns que o desagradaram. Por isso, eu mesmo sabendo de livros devocionais, eu mesmo fiz um devocionário chamado Salmos, escrevi um devocionário sobre o livro de Salmos. Nunca tinha feito uma devocional, um devocionário, onde nós estamos nos atendo à palavra, somente à palavra, e crendo que essa palavra abençoa a todos que ouvem. Bendito seja o Senhor, que essa palavra abençoe sua vida, que naqueles dois casos mencionados, nós não façamos mal aquilo que desagrada, não façamos mal, e aquilo que desagrada ao Senhor, não sejamos perturbadores, e sejamos, como muitos mencionados aqui, muitos e muitas, porque algumas mulheres são mencionadas aqui, que nós sejamos agradáveis a Deus, e por sermos agradáveis a Deus, um dia estejamos no hall do livro eterno, o hall das pessoas que vão viver eternamente ao lado de Deus. Bendito seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre nós permaneça, bem como com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim seja, hoje e eternamente. Aleluia. Amém.